festa e deixar os craqueiros em paz. Deixar os craqueiros em paz. Deixa fumar crack. Thank you. Deixa fumar meu crack em paz aí, mano.